Sabe como ela vem? De saia curta, salto e blusa, decotada ela vem. Sempre com o mesmo papo de que vai sair pras baladas. Mas no fim das contas racha com a amiga e não faz nada. Toda produzida, bota marra de mulherão. Mas já conheço esse papinho, é sempre a mesma opção. E não há nada que impeça essa moça estilo livre, não. Então sente só como ela vive de segunda a sexta, coça, não faz nada, né não? O pai sustenta vivendo em ritmo de ralação. E ela se apresenta ausente, pois dorme até meio dia. Apagar de gata quando cola na academia, tira foto. Põe na net, conta a vida pra geral. Os paga lanche, vê e babas, invejosa passa mal. Pagar de santa quando é mais conveniente. Mas na corda bamba cede quando tem bem menos gente. Carente, vive se fazendo, dá um ganho na aparência. Mal sabe o que tá perdendo. Até tô vendo que essa aí não tem mais jeito. Muita etiqueta que não te dá respeito. Pega uma cara de maluco, eu tô ligado. Você tá na lista, é? Não, tô sossegado. Acha mesmo que eu vou querer uma dessa? Procuro por melhores, na boa, sem pressa. Vai sair pra pegar um jogador. Tá de mini saia com ela no tempo todo. E se a balada é cara, não dá nada. O cartão de crédito era o pai que trabalha demais. Enquanto ela sai, toma um whisky Red Bull. Usa tênis daqui e uma bolsa da Dasbu. Pega o seu carro e se dirige à faculdade. Pra escapar da aula tem tremenda agilidade. Sua ideia é muito fraca, sem falar nada que preste. Acha que abala pela roupa em que veste. E se perguntar o que ela faz da vida, vai lhe responder que sai de quarta a domingo e segunda, dá uma corrida, pra manter a boa forma e poder continuar arrasando na moral, pros otários que paga um pau, gostosa ela é, charmosa ela é, então o que que falta pra esse tipo de mulher, falta um namorado e falta ter cuidado, parar de se achar, só no rebolado e se você chegar de carro é só meter aquele migué, fala que tem grana que ela pega no teu pé. Loving and love.